grande, rasante, eletrizante. Neblina cobrindo, nada era como antes. Malacos no possante, neblina cobrindo, nada era como antes. Mas aprendi, sim, depois aprendi que é cada um por si, se dá me sai daí. Interessante, né, da conta, mas que conta. Liga pra aprender, os meninos que desconta. Seu próprio dia, pelo plantio perdido. Vive, mata o animal do indivíduo. Despedido, fio despido, atida de Juju e Ocre. Trincando vários crânios, traga esse taque de rock. Pobre de espíritos, líricos, atormenta. Na brisa do madeira, dois por um gosto de meta. 40 pontos, vai a fundo de tudo. Ainda assombra todo mundo, também sou vagabundo. Do fundo da ZS, vê louco, container night com os monstros da mesma espécie. Exposta a fatura, cê lembra como fosse o antes que não vivia e só veio no close. No bolo pose de 12 Jericó, não esquece levantar até parar de cheirar pó. Aqui na vila, vários parceiros soma e relembrar as fitas pancadas e hematomas. O mundo pode, terra seca de alimento. Essa fome de matar vai mastigando o seu tempo. Salve família, é tipo assim só. E o respeito atravessa a cidade. A cada verso manifesta um protesto da hombridade. A cada fase um rolê, uma história pra neguinho vim contar. Encurtar sua trajetória, não sei o que será o amanhã, sei que é de Deus. Mas nessa levada vários manos se perdeu. Não sabe o que aconteceu, no breu ficou doidão. Com o tempo as pessoas mudam e não te dá nem razão. É só questão saber onde andar, na onde cê vai falar, pra quem que cê vai cantar. Foda-se quem difamar, mas seja o que mudar. Sempre você o que sou, não importa o que vai passar, não importa pra onde eu vou. A vida vai te leva, vai como o vento, sobe, desce, só te faz viver. Reação do tempo dos moleque, eu me lembro bem. Canta, faz aí, sua letra é pros moleque doido e eu quero ouvir. Tamo vivendo na selva, relva que baila a maldade. As conversas, misérias, perversa, humildade. O que te pesa na mente é na frente dos outros não. Mas cê quer tombar de bonde, comer caviar do cão. Doidão, a vida é louca, né? Carro, mulher, ambição que todo mundo tem, o que cê quer. Quando vi amigo se fuder por um qualquer, eu resolvi correr atrás, não ficar de migué. Vai. Toma cuidado com seus passos no mundão. Bate o pé, ganha o cão, vai jogar choro em vão. Morrer cuidado dos que já não estão. Iluminar, caminhar, deixa que Deus põe a mão. Toma cuidado com